O episódio dessa semana do GugaCast é oferecido pelo grupo secreto de assinantes lá no Hotmart Sparkle. Já vou avisando que você vai chorar nesse episódio. Então recomendo que você vá ouvir o conteúdo que a gente fez essa semana sobre pets lá no grupo. São 5 mini GugaCasts, onde a gente desviou bem o assunto, mas pelo menos nenhum cachorrinho foi embora. E o melhor é que a Hotmart está dando 30 dias de graça para você assinar e curtir os quase 1000 episódios que tem lá. Então dá para você experimentar, ouvir o máximo de episódios que você conseguir, e se você curtir, você fica lá com a gente. É só em gugacast.com/assine. Aproveita que é só até o dia 24 de novembro. Corre lá, gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo aqui, Rafael Mafra. Olá, dona Pedra. Quer dizer, e aí, pessoal? Tudo bem? Parabéns, cara. Que bela referência ao Bidu. Grande Bidu. E também aqui com a gente, Brian Rizzo. Boa noite, Brasil. Tudo bem com vocês? Agora foi uma referência ao Gilberto Barros, tudo que alguém ter pegado essa daí. A gente faz muitas referências ao Gilberto Barros nesse podcast. Eu gosto muito dele, cara. Ele é um desses caras que ficaram malucos com o tempo, mas eu gosto muito da lembrança que eu tenho dele. É, a sua referência ficou um pouco fora de contexto, porque hoje é o nosso episódio de pets. Olha aí. A não ser que você tenha, sei lá, um cachorro chamado Gilberto Barros, o que seria surpreendente. Seria muito legal, porque daria pra chamar ele de Giba, que é tipo o apelido carinhoso. A gente teve uma ideia de ter um cachorro chamado Cassinão, e aí vai ter outras duas cachorrinhas chamadas As Baladas. O cachorro de você seria inimigo do meu. Eles nunca mais falariam depois de um tempo. Arruinou a carreira, né, do meu cachorro. Pois é muito legal que a gente tá dando risada aqui no começo, porque isso vai acabar. Ai, meu Deus. Porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de cachorros. E vocês sabem, né? A vida deles é mais curta do que a da maioria dos seres humanos. É. Então a gente já vai dar esse alerta aqui, que esse é o nosso episódio de pets. Todos os outros 40 e tantos episódios do GugaCast na temporada são pra você rir. Esse aqui não realmente. Não vai ser isso. Já tá avisado. Eu queria só fazer um comentário que esse seria o GugaCast que eu pularia se eu não estivesse aqui. Porque eu sou muito sensível a essas histórias e quando eu sei que tem cachorro morrendo ou qualquer coisa parecida acontecendo, eu fico muito preocupado e eu não escuto. Mas já que estamos aqui, vocês vão me ouvir chorar hoje. Eu sei, por isso que eu te obriguei a vir. Eu vou fazer isso com todas as pessoas que falam que pulam e obrigá-las a virem a gravar um, porque aí elas não podem fazer isso. Não tem como escapar, vai tapar o ouvido, né? Eu devo dizer que esse episódio está cruel. Nossa. Pois é, cara, sempre é cruel. A gente se inspirou pra fazer esse episódio aqui no Marley e eu, né, no filme. Eu e minha família aqui, a gente vai se mudar em breve e a gente tem olhado casas. E Marley e eu se passa aqui em Miami, né? O filme se passa aqui, onde eu moro. E a gente foi olhar uma casa que parecia um pouco, assim, tinha as mesmas características da casa que ele mora no começo do filme. Alguém levou uma facada na frente? É, então, é isso que eu tava falando. Eu tava lá falando assim, pô, essa casa é muito legal, é igual no filme Marley e eu. Aí a Patrícia falou assim, qual casa? Aí eu falei, aquela que a vizinha dele é esfaqueada. Acabou a casa pra gente. Vamos olhar, mas vamos embora. Eu nunca vi esse filme também, sabia? Eu tenho muito medo dele. Seria se a gente pudesse trocar dicas pra saber o que fazer pra não chorar enquanto está lendo. Isso é bom. Gustavo, você tem alguma técnica? Cara, eu não sou um cara muito chorão, assim, né? Mas quando acontece de eu chorar é porque me pegou muito desprevenido. Aí não tem o que fazer. Eu fiquei, da última vez que a gente gravou, eu fiquei lembrando do... O Caio mandou pra gente uma cena de uma girafa colocando a cabeça por dentro da janela de uma casa, dizendo, bitch better have my money. E foi bem engraçado. Essa é uma técnica interessante, né? Tu ter uma coisa engraçada pra tu olhar na hora que tu achar que tu vai chorar. Porque quando tu vai cortar cebola, por exemplo, tem a técnica de colocar água na boca, né? Se tu corta a cebola com a boca cheia de água, por alguma razão misteriosa da humanidade, a gente não chora. Agora não dá pra ler com água na boca. Não dá pra ler. Não dá, infelizmente. Infelizmente não. Aí eu acho que talvez a ideia da coisa engraçada é legal. Eu corto cebola usando óculos de mergulho. Cara, eu nunca tinha pensado nessa. Certamente é uma forma muito mais divertida de fazer o almoço, né? Então talvez experimente na próxima. Mas a técnica da água na boca funciona, eu não sei explicar. Teria que chamar o Iberê aqui pra ele contar pra gente por que isso dá certo. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas aí que estão ouvindo sabem. O que eu faço é me concentrar, eu respiro fundo e solto o ar lentamente pelo nariz. Eu tô dando essa dica porque alguém pode estar no ônibus, pode estar precisando. Aí você vai soltando o ar quente pelo nariz assim e aí você segura um pouco a onda. Interessante. E outra dica que eu quero dar é que você compre a nossa camiseta do mês da Nerd Store, que é uma homenagem ao nosso primeiro episódio de Pets. O episódio que começou esse movimento. O episódio em que a gente aprendeu que tem um episódio que ao invés de fazer a gente rir, faz a gente chorar, é legal também. Então é a camiseta Never Forget, que tem o nosso cachorrinho herói, numa pose muito inspiradora. É a nossa camiseta de novembro lá na Nerd Store. É só você ir em nerdstore.com.br/gugacast, que lá você encontra a camiseta. E é só até 30 de novembro, porque é assim que funcionam as camisetas do GugaCast. Então depois não tem mais, ela é uma edição limitada em pré-venda, então vai lá, nerdstore.com.br/gugacash. Antes de você chorar, ou vai depois, assim, pra você tentar se animar, sei lá. Isso. Bora pro jogo? Bora. Esse episódio do GugaCast é também oferecido pelo Promobit. O período da Black Friday se aproxima. Em uma guerra de ofertas sem precedentes, os habitantes da galáxia ficam perdidos em meio a tantas oportunidades. Um aplicativo tem o poder de observar tudo e organizar para você as melhores promoções e comparar preços. E ele não está sozinho. Sua comunidade de mais de 1 milhão de usuários garimpam, cadastram só as melhores ofertas da internet, validadas por uma equipe de especialistas que só deixam passar o que é verdadeiro e seguro. Esse aplicativo é o Promobit, e esse ano ele busca a criação de uma nova lenda. Atenção, todos os caçadores de promoções. Baixem o aplicativo Promobit. Cadastrem na sua lista de desejos a palavra camiseta nave. Mas é tudo junto? Assim mesmo, tudo junto. Aguardem novas instruções. O momento se aproxima e todos devem estar preparados. Promobit.com.br. O jogo que eu trouxe hoje é o Leis Beethovenses. Entra a vinheta. Leis Beethovenses. Leis Beethovenses, todos devem se lembrar, porque ele é um dos jogos mais pedidos do GugaCast, atrás apenas do Frango Imobiliário, que é um clássico que nunca mais vai ser jogado. Vocês lembram como é que joga? Não, então, a gente esqueceu as regras. A galera pede pra gente fazer de novo, mas isso nunca vai acontecer. O Frango Imobiliário virou uma lenda. Mas o Leis Beethovenses não, ele tá de volta, só que conversando com o Gustavo antes desse episódio, ele deu a ideia da gente fazer Leis Beethovenses não sobre o compositor Beethoven, mas sobre o cachorro Beethoven, aquele São Bernardo, que animou nossa sessão da tarde. Cara, maravilhoso. Cara. Assim como o Ludwig van Beethoven, ele é um herói também. É claro. Cada um é um gênio na sua área de conhecimento. Então vai ser um Leis Beethovenses sobre cachorro? Exato. E não sobre compositores clássicos? E não sobre as leis do Canadá? É, o Leis Beethovenses é inspirado no Leis Canadenses também. Então é como se fosse uma saga. Teve o Leis Canadenses, o Leis Beethovenses e agora o Lei Beethovenses Pets Edition. São Bernardo Edition. São Bernardo Edition, ok. Isso. O jogo funciona da seguinte forma. Eu vou falar uma curiosidade sobre os cachorros e os participantes têm que dizer se é verdade ou é falso. Legal. Ok. Cada um vai julgar uma frase, eu não vou dar a mesma frase para os dois, e vai acontecer da seguinte forma, quem estiver ganhando vai responder a pergunta final. Se na pergunta final ele acertar, ele ganha. Se ele errar, ele perde. Nossa. E quem ganha é o outro. Ok, ok. Quem sabe hoje é o dia que o Brian ganha um jogo, né? Tô me preparando pra isso há muito tempo, cara. E essa semana eu quase assisti esse filme, Beethoven. Caraca. Eu não vi e tô muito triste porque parece que todo o meu treinamento foi em vão agora. Essa é a sua chance. E como esse é o episódio que a gente chora e não ri, talvez esse seja o episódio que você vence e não perde. Pode ser. E aí quando eu estiver lendo uma história triste, eu vou lembrar que eu vi esse jogo e não vou chorar. É uma boa maneira. Ok. Vamos lá. Começando por Guga Mafra. Ok. Guga. Embora os cães já sejam companheiros do homem há 12 mil anos, eles não aparecem na Bíblia. Falso ou verdadeiro? Nossa, cara, nunca parei pra pensar nisso. Tem cachorro na Bíblia, sim ou não? Caramba, cara, que pergunta... Que pergunta surpreendente. Demais, não é? Eu vou começar a me perguntar se outras coisas tem na Bíblia. Baratas, por exemplo. Enquanto você pensa, eu quero dizer que eu tirei as curiosidades de cachorro dos sites portaldodog.com.br e do excelente nome Patas da Casa. Patas da Casa, legal. Cara, eu não só não sei responder essa pergunta, como agora eu tô me perguntando se tem outras coisas na vida. Se tem casa, se tem barco. Se barco tem, né? O cara construiu um. Castelo, pode ter. Tem tantas coisas. TV pra assinatura. Hobbit. Fiat Uno. Eu diria que não. Não tem na Bíblia. E a sua resposta está errada. Tem um cachorro? Os cães aparecem 4 vezes na Bíblia. É mesmo? E nunca é muito legal assim. É tipo aqui. A Bíblia é como o GugaCast. Ok, próxima pergunta para o Brian. Gustavo, 0 ponto. Manda. Brian, você já teve cachorro? Eu tenho um cachorro e já tive outros quando era criança, mas quando a gente é criança, a gente nunca tem cachorro de verdade, né? O pai e a mãe têm e a gente tá ali só pra parte boa, que é brincar com ele e fazer carinho. Agora, na vida adulta, eu tenho o meu primeiro cachorro, que eu sou responsável pelas vacinas dele, por limpar os cocôs quando ele faz no lugar errado. Então, posso considerar que eu tenho um cachorro pela primeira vez. Então, você já olhou bem pra cara do seu cachorro? Já olhei muito, bastante. Então me responda, Brian Rizzo. Os cães têm 3 pálpebras em cada olho. Falso ou verdadeiro? Caraca, cara. A gente aqui em casa, a gente fala que o nosso cachorro é muito expressivo porque ele tem sobrancelha. Eu não sei se toda a raça de cachorro tem sobrancelha, mas o Lulu da Pomerânia, né, que é o Spitz alemão, ele tem. Agora, com relação a pálpebras, eu nunca prestei muita atenção. Mas eu vou arriscar aqui que é verdadeiro. E a sua resposta está correta! Opa! Sério? Sério. Ele tem 3 pálpebras? Tem 3 pálpebras, uma em cima da outra. Como? Caraca, cara. Uma em cima da outra? A questão nem é como, a questão é por quê, né? Em que ponto da evolução eles acharam que era bom? É tipo uma cortina blackout? É isso. Maravilhoso. Bom, então o Brian está na frente. Estamos emocionados já, porque o Brian tá... Nesse momento tem mais chance de ganhar o jogo, mas o Gustavo ainda pode virar. Isso já aconteceu outras vezes. Eu já comecei ganhando outros jogos e me ferrei no final. Gustavo. O olfato canino é 1 milhão de vezes melhor do que o dos humanos. Falso ou verdadeiro? 1 milhão, eu acho que, assim, que a gente sabe que o olfato canino é melhor do que o dos seres humanos, a gente sabe, né? Mas se é 1 milhão de vezes, é um número muito redondo, né, pra ser verdadeiro. Como assim 1 milhão de vezes melhor? Isso não parece muito científico, parece que é só uma hipérbole. A ciência não é exata assim, né? É, né? É, 1 milhão, é 999 mil vezes melhor. Melhor em que sentido? Então, eu diria que não, que é errado. Ele é melhor, mas não 1 milhão de vezes melhor. E você está equivocado! Ah, de novo. De novo. É dessa vez que o Brian ganha. Nossa, tô sentindo, hein? O olfato canino é, de fato, 1 milhão de vezes superior ao dos humanos. Eles mediram pelo número de células que captam os cheiros. Com a régua do olfato, né? É. E o fato do focinho estar sempre molhado é pra ele absorver melhor os cheiros. Olha aí. Então, você errou novamente. Eu duvido dessa informação, cara. Eu aceito que o site Patas da Casa ou o Portal Dog disseram isso, mas sei lá, cara. Não tem uma régua de olfato que o cara mediu. É, olha aqui, 1 milhão. Olha, quase deu 1 milhão em um, mas deu é 1 milhão mesmo. O fato é que você está com 0 ponto. Tá bom. Agora vamos de novo para Brian. Brian, 3 cachorros sobreviveram ao naufrágio do Titanic. Falso ou verdadeiro? Cara, isso seria muito surpreendente porque no filme eles não aparecem nenhuma vez, eu acho, né? Que eu acho que seria muito... Talvez fosse trabalhoso, né? Porque fazer filme com cachorro deve ser sempre muito difícil. Especialmente cachorros em naufrágio, deve ser complicado. Então eu até entendo. É. Mas eu fico pensando que a água lá era muito gelada, né? E eu não sei se cachorro sobrevive em ambientes tão extremos assim. Boa ideia, hein? O quê? Um Titanic só com cachorros. Esse tipo um A Dama e o Vagabundo. Porque se você pensar bem, é igual, é o mesmo filme. Sim. Sim. O Titanic... Nossa, cara, o Titanic é A Dama e o Vagabundo num barco. É isso. Depois que a Disney fez o Rei Leão com live action de leões CGI ali, eu fiquei impressionado. Eu acho que dá pra fazer qualquer coisa com cachorro também. Ou Cats, né? Que tem a Taylor Swift gata. Isso. Se tiver um Titanic só de cachorros, a forma dele sobreviver... Sabe aquela parte que o Titanic se quebra em dois e uma parte afunda e a outra fica reta? Uhum. Aí nessa hora o cara joga uma bolinha na parte que não afunda e o cachorro dá um salto. Nossa. Gigante pra pegar a bolinha e cai na parte correta e se salva. Legal, hein? Esse ia ser uma boa cena. Essa ia ser uma cena de ação. Uma cena que não seria boa seria eles transando no carro, mas tudo bem. Mas, por outro lado, uma cena que seria maravilhosa seria o cachorro deitadinho de barriga pra cima, assim, enquanto outro cachorro pinta ele. Essa cena seria muito bacana. Muito boa. Cara, Titanic é a dama e o vagabundo num barco. É isso. Perfeito. Nunca tinha me tocado disso. Esse jogo já valeu a pena por ter trazido essa revelação. É isso. Fica a dica pra Disney contratar o cachorro de Capri pra fazer esse filme. Sua resposta, Brian? A minha resposta é falso. Eu acho que depende muito da raça do cachorro pra ele sobreviver ao gelo muito gelado e tal. E considerando que o Titanic foi um momento em que teve muita gente que saiu do navio e que morreu mesmo assim, eu não acho que os caras iam salvar os cachorros. Tristemente, já começando a chorar a partir do jogo, eu acho que a galera ia cagar pros cachorros salvar o povo que tava nos apitos lá. Sem contar que cachorro não é um bom utilizador de apitos, acho que eles não iam conseguir chamar a segurança. Então eu vou chutar que é falso. Ou talvez só ele ouvisse o apito, né? O cara apitando, ninguém ouve, e os cachorros lá obedecendo. Era um apito de cachorro. Esse é o plot twist final do filme. Era um apito de cachorro, só os cachorros ouviram. Embora tenhamos criado o melhor filme de todos os tempos, o Dog Titanic, que vai ganhar todos os Oscars, você está errado! Nossa. Três cachorros, de fato, sobreviveram ao naufrágio do Titanic. Ah, mas esse eu erro feliz, porque... Que bom que eles estão... Que eles estão aí, não, né? Mas que eles sobreviveram um pouco mais do que poderiam ter sobrevivido. Mas eles sobreviveram, salvaram no barco? Ou eles foram encontrados, tipo, 6 meses depois nadando em algum lugar? Não, eu não tenho detalhes. Mas eu sei que 3 cachorros se salvaram. E isso aqueceu meu coração. Que bom, fiquei feliz de ter errado essa. Bom, fim da rodada inicial. Brian está à frente com 1-0. Opa! E vai para a pergunta final, que é decisiva. Meu Deus. Brian, se você acertar, você será o grande campeão das Leis Beethovenses São Bernardo Edition. Se você errar, o Gustavo comemora mais uma vitória sobre você. Ok. É tipo um pênalti, né? Não depende mais de mim. Depende de você só. É, agora é aquele momento em que o Galvão fala o maior adversário deles são eles mesmos. E aí eu fico tenso aqui porque eu posso me sabotar. Brian, os cães fazem cocô em alinhamento com o campo magnético da Terra. Isso é falso? Ou verdadeiro? Não, eu vou dizer que é falso, porque o meu cachorro faz cocô em qualquer lugar. Então, ou ele tem muito a manha do campo magnético só onde é proibido, ou ele faz em qualquer lugar realmente. Então, eu vou chutar que é falso. Bom, o que eu posso te dizer é que os cachorros são, de fato, sensíveis a pequenas variações no campo magnético. Tá. E eles fazem as necessidades com o corpo alinhado ao eixo norte-sul da Terra quando há poucas variações no magnetismo, transformando essa afirmativa em verdadeira e fazendo Gustavo o grande campeão das Leis Beethovenses. Yes! Mais uma vez! Cara, toma é impressionante, essa, cara. Além de ter que limpar cocô o dia inteiro, eu ainda não aprendo nada com esse cachorro. Meu Deus, cara. Maravilhoso. Eu gostaria só de encerrar esse jogo aqui com uma curiosidade, que eu tenho um Lulu da Pomerânia que se chama Lulu, e o meu projeto de vida é morar numa casa grande o suficiente pra eu ter um São Bernardo chamado Bernardo. É um ótimo projeto. Obrigado. Eu tenho que dizer, quando chegou na pergunta final, eu vou dizer, não, o Brian vai matar essa fácil, né? Porque de onde eu ia tirar isso da minha cabeça? E de fato, ele... Chutou pra fora! Chutou pra fora! Bádio total, 94. Bádio. Alguém, por favor, faz a montagem do Bádio com a mão na cintura, com a cabeça do Brian em cima. E um cachorro fazendo cocô do lado. Beleza, vamos pras histórias? Bora. Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do PicPay. Sabe como fazer para o PicPay ficar melhor ainda? Levando uma galera para lá. Para cada pessoa que entra no PicPay com seu código, você ganha 10 mangos de cashback e ela também. Funciona assim. É só você clicar na tela inicial em Indique e Ganhe e compartilhar o seu código. Só isso. Assim que seu amigo fizer o primeiro pagamento, tanto você quanto ele ganham R$10 de volta. Então quer dizer que se eu trouxer 15 amigos, eu posso pagar minha TV por assinatura só com cashback? Sua TV por assinatura custa R$150? Sim. Então sim. Beleza, falou então. Vai lá, Rafael. E vai lá você também. Se você ainda não tem, baixe o PicPay usando o link aí no post. Rafael, antes de começar a choradeira, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Precisamos de histórias da vida em modo tutorial, aquelas histórias em que tudo parecia óbvio e você fez o que a vida mandou, você nem precisou pensar. Histórias que são o contrário disso, histórias de decisões estúpidas, em que tudo apontava para um lado e você fez absolutamente outra coisa, porque você não pensou direito. E, para comemorar que o ano está acabando, precisamos de histórias de Natal e Ano Novo. Sim, o ano acabou. Caramba, esse é o verdadeiro sinal de que o ano acabou, né? Quando a gente pede histórias de Natal e Ano Novo. É isso aí. Mande suas histórias que aconteceram no Natal, histórias emocionantes, histórias engraçadas. Vale também do Réveillon. E estamos esperando. É tipo a conta bancária da Simone, que começa a subir o saldo nessa época. Sim. É um dos indícios de que o ano tá acabando. O que eu acho bom, eu queria levantar um papelão escrito acaba, acaba juiz. Sim, todos especialmente queremos. Esse ano, né? É. Deve ser muito legal, né? O contador da Simone manda só aquele WhatsApp maroto pra ela falando, então é Natal. Aí ela já sabe. Eles devem ter um sticker já, perfeito, assim, com a cara da Simone, escrito então é Natal, embora. É, ela manda uma imagem dela comprando um BMW, né? Então é Natal. Trocando de carro, pagando e diminuindo o bolo de boleto que tem na mesa. Comprando pão italiano ao invés do pão normal. É um momento que, tipo, ela... Agora foda-se, então é Natal. Beleza, quem lê a primeira história? Posso ler a primeira? Vai lá. Primeira história se chama O Cachorro é Seu. Tem um tema? Tem um tema, eu duvido que vocês descubram. Ok. Tá bom. Olá, Guga, Rafael e quem mais estiver aí. Eu. Sou o Bruno, segundo filho de 4 irmãos. Um mais velho, Pedro, pouco menos de 2 anos que eu, e 2 mais novos gêmeos, Lucas e Luiz, 9 anos mais novos. A história que conto hoje envolve toda a família, mas em especial meu irmão Lucas e sua cadela Cher. Ah. Primeiro capítulo, novo membro da família. Se não me falha a memória, isso tudo começou em 2005. Eu tinha 20 anos e os gêmeos tinham 11. Já havia passado um monte de cachorros pela minha casa. Mas como eu e meus irmãos nunca cumpríamos com a promessa de ajudar nos cuidados dos bichos, igual o Brian falou lá no começo... Normal. Minha mãe sempre acabava arrumando um novo lar para os dogs. Nossa! Nunca aconteceu isso na sua casa, Brian? Não, de mandar o cachorro embora porque eu não cuidava, não. Acho que a minha família já tinha expectativa de que eu não ia fazer nada mesmo. E aí eles tomavam conta. Mas, cara, que fiquei, já comecei a chorar já nessa frase aí, já. Acontece, cara. Às vezes você vai se mudar para um lugar menor, coisa assim. Aí você tem que achar um novo lar pro doguinho. Acontece. Já aconteceu muitas vezes a gente ter que dizer tchau para um cachorro. É, na minha família já aconteceu de a gente ser o novo lar de um dog de um tio meu. Ah. A gente recebeu um cachorrinho lá que eles estavam justamente se mudando para um lugar diferente e tal, e não tinha como levar ele. Mas de achar um novo um lar para um cachorro que morava com a gente nunca aconteceu. Caramba, que bonito. Parabéns, família Riso. Acho que nunca passaram mais de um ano em nossa residência. Em 2005, meus irmãos prometeram que se ganhassem um cachorro, iriam cuidar de verdade. Claro. Encheram tanto o saco dos meus pais que eles acabaram cedendo e compraram um Sharpei pra eles. Oh. Caramba, compraram um Sharpei. Primeiro que isso é algo muito... Não, 2005, eu ia falar que é algo muito dos anos 90, né? E tipo, ah, já que você vai cuidar, então toma aqui um cachorro que parece que é um cachorro no meio, dentro da pele de 2 cachorros. O que é um Sharpei, pra quem não sabe, tipo eu? É aquele cachorro que é todo enrugado. A pele dele parece que é um edredom. Ah, tá. Acho que tem algum personagem do High School Musical que tem esse nome. Ah. Antes que a choradeira comece, Rafael. Ah. Sharpei em momento Alura, vai. O Sharpei, ele se destaca entre os demais cachorros porque ele tem a língua azul. Para você se diferenciar com seu currículo, você pode aprofundar seu conhecimento na sua área ou começar uma nova carreira com as formações. Você pode, por exemplo, estudar design, Photoshop, edição de vídeo e também aprender a programar ou melhorar suas habilidades de liderança. É, mas na verdade não. Não? Não, essa semana vai ter um não momento Alura. Como assim? É que semana que vem vai ter a Black Friday, e aí vai ter o especial de Black Friday da Alura, e vai ter um descontão enorme. Então o momento Alura dessa semana é um não momento Alura, a gente tá falando pra você esperar a Black Friday, pra daí sim você se matricular. Eu não vou nem dar o link. Tá bom, então você espera mais uma semana, sei lá, pra se destacar no mercado de trabalho. Ou você pode pintar sua língua de azul. Também, né? Pegar um daqueles pirulitos. É, chegar pra entrevista de emprego com a língua azul, não falar nada, sabe? Deixar o cara perceber. É um caminho também. Ou fazer um curso na Alura, aproveitar que tem desconto. Ou as duas coisas. Eu faria as duas coisas. Quando chegaram em casa, fomos todos avisados que quem fizer carinho no bicho terá que ajudar a alimentar e limpar o cocô do cachorro. Na verdade, cachorro, que ganhou o nome de Cher. O nome foi pela cantora Cher, mas não sei porquê, com a grafia diferente. O Cher dela é com S. Que ela compartilha amor. É tipo a Xirra, mas sem o A. Mas eu acho que essa exigência aí o próprio cachorro devia fazer. Tipo, quer fazer carinho em mim? Beleza, mas eu vou cagar ali daqui a pouco tu vai limpar. No fim, de alguma maneira, esse é o contrato, né? Não escrito. Entre você e o cachorro. Sim. Meus irmãos assumiram todo o compromisso, e quando chegou às férias de fim de ano, um deles, o Luiz, disse que não queria mais ser dono do cachorro. Uma manobra para se safar da demanda de trabalho e atenção que a cadelinha de ainda 4 meses dava. Você conhece essa manobra, né, Gustavo? Há controvérsias. Não foi exatamente assim. Nesse momento, Lucas assumiu todo o controle. Segundo capítulo, parceiros. Lucas se aproximou demais da cachorra. Onde ele ia, levava Cher com ele. Brincava, cuidava, alimentava e dava banho. Essa raça é um tanto quanto brava, apesar de aparentemente fofinha. Dependendo de quem entrava em casa, Lucas tinha que prendê-la, pois eram comuns as tentativas de ataques a pessoas estranhas. Quando a cadela cresceu e se tornou adulta, meus pais tentaram levar em um pet shop para dar banho, mas era impossível. Ela se revoltava e não deixava ninguém chegar perto. Uma vez ela apresentou problema de pele. Claro, né? Sempre. Claro. E necessitava de um banho mais cauteloso, com uma boa limpeza e aplicação de remédios nas dobras de sua pele. Nossa. Novamente, a tentativa de levar ao pet shop. E mais uma vez, tentativa frustrada. Acho que nessa época tentaram 5 ou 6 lugares diferentes e pararam de tentar quando ela abriu um corte feio na mão de um dos caras que tentou dar banho nela. Caramba. A solução foi sedá-la e ensinar o Lucas a como dar banho e aplicar os remédios nessas situações. Tudo resolvido, seu dono e parceiro agora era oficialmente o único autorizado por Cher a banhá-la. Caraca, tinha que sedar o cachorro pra dar banho nela. É, cara, mas é porque o cachorro tem 3 peles, né? Igual ele tem 3 pálpebras. Ele tem a pele dele vezes 3, deve ser um inferno de dar banho, deve machucar ele também. Nossa, será que o cachorro sofre tomando banho, cara? Pô, deve sofrer, cara, e pra secar, né? Porque ele fica molhado depois, deve ser um problema mesmo. Verdade. Terceiro capítulo, o problema. Lucas e Luiz se tornaram modelos aos 15 anos de idade e aos 17 tinham bons contratos no mercado da moda. E foi com essa idade que Lucas teve que ir morar por 3 meses em Milão. Caraca! Isso foi surpreendente. Parabéns, Lucas. 3 meses de experiências ótimas para a vida dele. Para nós, foram 3 meses de saudades e de uma cadela bem fedida em casa. Luiz, por ser gêmeo idêntico, até tentou cumprir com o papel do irmão. Mas se tinha alguém que jamais confundiu os dois... Essa era a cadela Cher. Claro, porque eles não são gêmeos de cheiro. Isso. Bom nome de reality show, né? Gêmeos de cheiro. Nossa, esse reality show deve ser muito bom, cara. São só gêmeos que não são idênticos e cachorros tentando identificar eles, assim, misturados. É. Aí eles ficam tentando enganar, né? Tipo, tomam um banho de orégano pra ver se engana o cachorro. Acende uma vela. Acende uma vela. Rola no cocô. Lucas voltou após a temporada de moda e logo deu um banho na fedidona. Um pouco menos de 1 ano depois, ele foi chamado para passar uma temporada de 3 meses de novo, mas dessa vez em Nova York, e tratou de dar um belo banho em sua amiga um dia antes da viagem. O problema foi que dessa vez, além do mau cheiro, Cher ficou muito abatida. Não comia. Meus pais a levaram no veterinário e depois de alguns exames descobriram que ela tinha um tumor. Ah, pronto. Teve que fazer uma cirurgia e aproveitaram a sedação para dar um banho também. Saúde ok, Lucas de volta ao Brasil, tudo normal de novo. Depois daquela cirurgia, Cher ficou bem, mas não como antes. Ela ficou mais fraca, não gostava de brincar mais, mas mesmo assim os veterinários diziam que estava tudo bem. Capítulo 3, uma viagem sem volta. Ah, não. Ah, não, cara, olha o nome do capítulo 3. É... Puta merda. Quando Lucas tinha 19 anos, Cher com 9, que já era uma idade quase avançada para a raça, aconteceu o que ninguém jamais esperava. Eu estava dirigindo numa situação incomum, socorrendo uma pessoa que havia desmaiado. Estávamos indo para o hospital e Lucas estava no banco de trás com a pessoa a quem prestávamos socorro. Acabei me perdendo em uma curva de alta velocidade e batemos contra um poste a aproximadamente 100 km por hora. Caramba, cara! Não vou entrar em detalhes, pois esse não é o foco da história. Mas resumindo, fiquei em coma por 9 dias e Nossa. Meu irmão Lucas por 12. Nossa. Num milagre, desses que médico nenhum ainda conseguiu explicar, estou vivo e com poucas sequelas, mas meu irmão Lucas acabou falecendo. Ah, não, cara. Putz. Ah, não, cara. É igual a outra história. Respirando, respirando. Quarto capítulo. A tristeza sem remédio. O golpe foi forte e ainda é. Só estou escrevendo isso, pois foi esse podcast que me incentivou a voltar a escrever, coisa que eu tinha perdido o tesão de fazer. Minha família ficou sem chão. Meus pais ainda estão se recuperando e Luiz, gêmeo de Lucas, conseguiu superar um pouco depois de quase 3 anos quando se tornou papai. Caramba, cara, imagina seu irmão gêmeo. Tem uma ligação, assim, de... Nossa, muito. É. Eu tenho alguns amigos que são gêmeos e eles têm uma ligação especial. Nossa, cara. Não... Sim. Ah. Quem não aguentou de saudades foi sua parceira Cher. Ela viveu mais 1 ano e pouco, porém com muitos problemas de saúde, sem ânimo para brincar e sem tomar banho, já que os veterinários diziam que se a sedasse, ela não aguentaria. Caraca. Caramba, cara. sem tomar banho. Um ano e uns meses depois, no dia que Lucas completaria 21 anos, meu pai acordou e foi vê-la, colocar ração e água. Mas foi só o tempo de ela olhar pro meu pai e partir. Nossa, cara. Creio que hoje, eles estão em algum lugar melhor que esse em que vivemos, juntos, brincando e com a parceria a todo vapor. E espero tomando banho, né? No céu dos cachorros não precisa tomar banho. É verdade. Obrigado pelo espaço para eu poder, de alguma forma, eternizar essa história de carinho e amizade entre meu amado irmão e sua cachorra. Caraca. Ok, é assim que vai ser, né? É assim que começa, né? Bom, eu não dou conta de ler a segunda. Você lê aí, Brian? Posso ler. O nome da segunda história é Não Há Tempo para o Amor. Eu ainda não entendi o que significa, mas eu tô ficando triste já. Não há tempo para o amor. Caramba, cara, que títulos bad vibes de histórias. Bem bad vibes, bem bad vibes. Isso eu já identifiquei. Eu vou dar uma dica pra vocês que tem a ver com cachorro. Tá. Embora eu seja um pouco aleatório às vezes, nesse caso eu tentei manter no tema. São episódios da TV Colosso? Nossa, podia ser, mas acho que TV Colosso não era tão deprê. São músicas do discão da TV Colosso? Nossa, seria maravilhoso. Anotando ideias para o programa de Pets 2021. Bom, o e-mail começa assim. Olá, Guga, Rafa, Caio e possíveis convidados. Podem utilizar os nomes criados pelos senhores. Creio que ficarei muito satisfeito e com certeza farão jus aos envolvidos. Meu nome é... Tem que ser um nome de cachorro, né? Acho que é Beethoven, né? Beethoven é um bom nome. Beethoven é um bom nome. Então tá. Uhum. Meu nome é Beethoven e minha história Marley e eu começa assim. Eu namoro uma ouvinte assídua do canal. Canal em questão seria o GugaCast, eu imagino. É, o podcast. Eu imagino. Chamada... Lessie. Lessie, bom, é o clássico nome de... Ou Flipper. Flipper. Flipper era fêmea? Eu voto em Flipper. Não, mas... Mas é um golfinho. É. Não dá pra realmente saber. Tá bom, fica sempre a dúvida, né? É um nome unissex. Tá bom, então eu namoro uma ouvinte assídua do canal chamada Flipper. Que possui uma cachorra cujo nome é... Eu acho que agora no nome da cachorra a gente podia dar o nome de pessoa. Ah, boa ideia. Chamada Valentina. Valentina, ótimo. Então a Flipper que possui uma cachorra cujo nome é Valentina, mas que responde por vários outros, como Poneichorro, Frangochorro, Donuts, etc, etc. Cara, muito legal. Que excelentes apelidos pra cachorro. Excelente. Estávamos namorando havia 6 meses quando fui ao seu apartamento. A Flipper mora com sua mãe. Putz, e aí ele fala o nome da mãe só pra confundir mais na minha cabeça. Tem que dar nome pra mãe também da Flipper. Ah, a gente pode pôr Lessie aqui. É, Lessie que estava trabalhando no momento e que, portanto, não estava lá. Vale citar que a... Quem que é essa aqui? Essa aqui é Valentina. É a cachorra, é a Valentina. Vale citar que a Valentina é uma cachorra ciumenta, de atitudes um tanto esquisitas e que fica especialmente irritada quando estou namorando sua dona. É uma cachorra ciumenta. Caramba. Porque é sempre uma cena grotesca. Sim, um cachorro e um golfinho. É verdade. Voltando ao fatídico dia, em um momento de paixão e calor, começamos a nos beijar. E então, outras coisas sucederam. Começa a ficar preocupado. E quando vimos, já estávamos praticamente sem roupa. Eu já estava imaginando o Beethoven e a Flipper sem roupa, porque um golfinho de roupa é muito esquisito. Porque ele não tem ombro, né? Agora eu sou obrigado a imaginar no começo da história um golfinho de saia rosa rodada. Perfeito. É claro que a Valentina não poderia ficar conosco no quarto, visto que não saberíamos o que poderia acontecer. Então, decidimos deixá-lo do lado de fora. Uma sábia decisão, eu acredito, porque o cachorro normal, ele já é um incômodo nessa situação. Agora, o cachorro que odeia a pessoa que tá ali com a sua golfinha, aí deve ser bem mais preocupante, né? Com a sua golfinha. Com a sua golfinha. É importante explicar também a planta do apartamento. Imagina alguém que dá play no GugaCast e começa com essa frase. Maravilhoso. É importante explicar também a planta do apartamento, ou pelo menos as partes mais relevantes da história. A porta de entrada dá em uma sala. Em frente há um corredor, cujas portas laterais estão o quarto da Flipper de um lado e o banheiro do outro. E nosso momento de amor, com a Valentina no corredor, eis que esta começa a latir. Normal, ela é um cachorro. Normalmente, ela faz isso quando a luz do hall dos apartamentos acende, indicando que há vizinhos ou moradores da residência em questão. No caso, tratava-se da segunda opção. Alessia havia chegado. Logo após os seus latidos, alguém tentou entrar no apartamento, mas a porta estava trancada. Percebendo a movimentação, paramos na hora o que estávamos fazendo e o desespero começou a tomar conta. Infelizmente, nem sempre o raciocínio rápido está ao nosso lado. E então, as desventuras começaram a ocorrer. As minhas roupas estavam emboladas, de modo que pensei que não haveria tempo de arrumá-las, para então vesti-las. Então, minha única saída, pensei, era pegá-las e ir ao banheiro do outro lado do corredor, imaginando que a Alessia ainda estaria procurando por suas chaves para adentrar o apartamento. Deixando claro que a Alessia é a mãe da Flipper. Isso. E não a cachorra, que é a Valentina. Exatamente. A decisão do Beethoven foi a seguinte. Ele falou, cara, não vai dar tempo de botar roupa. Então eu vou correr pelado no corredor. Isso. E botar a roupa no banheiro. É. Essa foi a decisão dele. Essa não foi uma decisão muito esperta. É. Que se desse certo, era perfeita. Mas se não der certo, é terrível. É claro que essa ideia não poderia ter dado mais errado. Ai, meu Deus. Quando abri a porta do quarto e atravessei o corredor, me deparo com a Lessie acariciando a Valentina. Essa frase ficou muito boa. É, péssima frase. E então, olhando para o corredor para saber quem atravessava. Nos olhamos por uns 2 segundos e então, como se nada tivesse ocorrido, ela voltou a olhar fixamente para sua cachorra. A Valentina, no caso. É, ela pensou, não está acontecendo. Em minha defesa, o banheiro da Flipper possui aquelas molas aéreas que fecham a porta automaticamente. E justamente naquele dia, nem antes e nem depois, esse sistema não me deixou abrir a porta rapidamente, o que fez com que essa situação se sucedesse. Caramba. Vocês sabem que porta é essa? Aqui parece um bracinho assim, né, que tem no canto da porta. Eu acho que é isso, né? Ah, deve ser isso. Que faz a porta fechar. É. Tá, entendi. Mas aí vem o brilhantismo da Valentina. Lembrando que a Valentina é a cachorra. Consegui entrar no banheiro e enquanto eu pensava em formas seguras de me jogar do quinto andar do seu prédio, a Flipper foi até a sala conversar com a sua mãe, quase inteira vestida, o que será explicado adiante. Por alguma razão que até hoje desconhecemos, a Valentina foi até o quarto da Flipper, pegou a sua calcinha... O único vestígio que provava o que estávamos fazendo, e levou até a sala, soltando-a aos pés da Alessia. Nossa. Cara, que deprê. Que situação horrível, cara. Esse cachorro não é o K9000, ele é um cachorro X9. X9000. Não sei o que se passou ali, apenas ouvi risadas por parte da Alessia e tudo isso foi relatado pela Flipper já em seu quarto. Ficamos incrédulos com a capacidade da Valentina de se vingar de nós. E, enfim, saí de lá para encontrar alguns amigos. Óbvio que quando fui falar com a Alessia, estava mais vermelho que um pimentão. E, para minha sorte, ela sempre agiu como se nada tivesse acontecido. Apesar de que sempre vejo um olhar mais demorado quando converso com ela até hoje. Aqui é a coisa certa. Porque, assim, ela sabe que isso acontece. É. A questão é não falar sobre isso. Exato. Não precisava ter todas essas evidências. Ela sabe que é isso que acontece. Ela já sabia. Entre casais. E afinal de contas, ela é a Alessia, né? O olfato dela, ele já identifica o que tá acontecendo no ambiente da porta. Sim, exato. Mas a questão é que a Alessia sempre faz o que é certo na hora certa. É verdade. É verdade. Também tem isso. Bom, essa é uma das histórias Marley e eu que tive com a Valentina e gostaria de dizer que adoro o trabalho de vocês e espero me divertir tanto com esse podcast como me divertir horrores com o de Halloween. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast. Cara, que história. Ah, que bom, né? Teve uma história good vibes, pelo menos. Olha aí. Pô, eu fiquei muito feliz de ter lido essa, por acaso. Ninguém morreu, cara. Que beleza. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Só a dignidade do nosso amigo... Até ela sobreviveu, se você pensar bem. É. Ela se machucou. Se machucou. Mas ela sobreviveu. Sobreviveu, é. Não, isso é muita coisa que cachorro faz, cara. Eu não sei se todo cachorro é assim, mas o meu cachorro, ele adora meia e ele curte muito cueca também. Cueca ele não tem muito acesso porque eu já tô ligado. E aí eu evito. Mas meia é eu fazer menção de que vou tirar do pé que ele já vem, assim. Acho que eles gostam dos negócios meio com o cheiro de humano, assim. É, deve ser isso. Posso ler a próxima, então? Lê aí. Vamos lá. Reunião de família. Eu tô curioso dos títulos ainda. Era O Cachorro é Seu, Não Há Tempo para o Amor, Reunião de Família. São, tipo, alguma coisa relacionada a histórias de divórcio, algo assim. Seria maravilhoso. São temas do caso de família. É, parece isso. Cara, é porque eu cortei um pedaço de cada um dos nomes. Na verdade, os nomes são Reunião de Família, Não Há Tempo para o Amor, Charlie Brown, e O Cachorro é Seu, Charlie Brown. Ah, entendi. São episódios do Snoopy. Episódios do Snoopy. Que legal. E o Snoopy, nos anos 70, era isso, né, cara? Era uma loucura, esses nomes. É mesmo. Vamos lá. Olá, Guga, Rafael e convidados. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem. Por enquanto. Eu sou uma das vítimas do programa de animais, porque chorei sem parar e choro até hoje só de lembrar da história. De qual história, né, cara? Porque várias delas. É. Além da história do Ringo, teve a história da Beach também, que é de chorar também. Nossa. E teve aquela história que o cachorro considerava que a menina era a pet dele. Ah, putz, essa história é muito bonitinha. Foi bem escrita. Ah, é. Isso porque eu também tenho uma história com o meu cachorro que é emocionante e fiquei muito na dúvida se sentava pra escrever a história pra vocês ou não, mas aqui vai. Obrigado por ter se dado ao trabalho. Me chamo Up, tenho 45 anos e hoje moro em São José do Rio Preto, mas nasci em Uberaba, do outro lado da divisa. Meu avô, que se chamava... Ele pede aqui pra gente mudar o nome dele pra algum cantor sertanejo. Bom Jovinho. Bom Jovinho, da dupla Pena Branca e Bom Jovinho. Sim. Meu avô, que se chamava Bom Jovinho, tinha um sítio onde sempre que possível, toda a família se reunia para churrascadas e serestas. Como todo sítio nessa época, meu avô tinha cachorros para proteger a propriedade. Os cachorros eram um pouco brabos, mas em geral ficavam soltos quando a família estava por lá. Os nomes deles eram Tonico e Tinoco. Que beleza, cara. Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que bom que a gente não vai trocar o nome desses dois. Os nomes deles eram Tonico e Tinoco, homenagem do meu avô à música sertaneja que ele tanto amava. O Tonico era um fila e o Tinoco era um pastor alemão. Caraca. Só faltava um Doberman para completar o trio de cachorros de guarda dessa época. É verdade. É mesmo, né, cara? Esses eram... Não tem mais esses cachorros. Não tem. As raças de cachorro, elas vão mudando, né? É tipo carro, assim, tipo Celta. Tem moda. É verdade. Antes tinha Palio, Uno, aí de repente você tem Celta e Car. Parou de fabricar, né? É, parou de fabricar Doberman. Sim. Só faltava um Doberman para completar o trio de cachorros de guarda dessa época, aí talvez o nome deles fosse Creone, Barrerito e Mangabinha, os integrantes do trio Parada Dura, que na verdade era o apelido que o meu avô dava pra mim e meus irmãos. Tá aí. A gente não precisa dar nome pra eles. Perfeito. O nosso autor é o Creone, os próximos serão o Barrerito e Mangabinha. Fechado. Até porque o Creone é o melhor. Meu avô amava esses cachorros. Ele costumava dizer pra brincar com meu pai e meus tios, falando que eles eram moles e desobedientes, enquanto o Tonico e o Tinoco eram brabos e obedientes. Todo churrasco ele fazia questão de dar carne e linguiça pra eles. Que beleza. Nossa. Aí sim. Um dia teve um churrasco e numa dessas brincadeiras de criança, eu coloquei um sapo. Essa pegou de surpresa. Isso foi muito surpreendente. Tá aí uma cena de maus tratos com animais que aconteceu nesse episódio. Muito. Eu coloquei um sapo dentro da sunga do meu irmão mais novo. Que filho da puta, cara. Creone. Ele ficou com medo e começou a chorar. Por que será? E começou a me bater com força do susto que tomou. E comecei a bater... Cara, mas você merecia muito um murrão na cara e colocar um sapo. Merecia, vários. Que filho da... Caramba, cara. Coitado do Barrerito. Fico pensando que o Mangabinha, olhando isso, achou. Vendo essa confusão, e acho que pra defender a criança mais nova, o Tinoco veio e avançou em mim, me dando uma baita mordida. Boa. Eu tenho a marca até hoje. Ele me mordeu na costela como se eu fosse um gato. Caraca. Como assim? Como se, tipo, como se estivesse abocanhando um gato, caramba. É. Cara, uma mordida de pastor alemão, o Tinoco é o pastor, né? Sim. É, o Tinoco é o pastor. Mordida de pastor alemão deve doer pra caramba, né? Deve ser forte. Sim, não à toa, eles são cachorros policiais, né? É, pra matar, é. Eu acho que ela é 1 milhão de vezes mais forte que a sua mordida. É, né? Sempre pegar a régua de mordida. E aí, claro que a história se inverteu. Agora era eu chorando e todo mundo esquecendo do meu irmão. Cara, coitado do Barrerito. Nossa. Além de ter levado uma sapada na sunga, ele foi logo esquecido. Minha mãe e meu pai me levaram correndo pro hospital, porque sangrou e tinha todo um medo de pegar raiva. Até porque, de vez em quando, os cachorros matavam uns ratos, sapos ou até cobra. Caramba, cara. Cachorro selvagem, né? Cachorro selvagem, é. E minha avó ficou gritando com meu avô que deixava os cachorros soltos, que eles não podiam ficar soltos com as crianças. Eu sei que depois disso meu avô não gostava mais de deixar os cachorros soltos, só quando não tinha ninguém no sítio. Minha avó continuou infernizando ele, dizendo que os cachorros eram um perigo e tinham pegado alguma doença dos ratos. Ele deve ter ficado de saco muito cheio e, em algum momento, ele pegou um revólver e simplesmente sacrificou o Tinoco. Credo, cara. Que isso? Pesado. Isso sim foi selvagem. Isso foi. Nossa, cara. Com revólver ainda. Todo mundo achou que foi um exagero dele e que dava pra levar o cachorro no veterinário. Mas acho que ele ficou um pouco decepcionado que o Tinoco atacou um dos netos e devia estar meio bêbado quando tomou essa decisão drástica. Ah, que tristeza, cara. É, nossa, cara. Que pesado, com revólver ainda, né? Não, essa história é toda triste, né? Porque o cara tomando uma decisão bêbada, o cara matando o cachorro, é tudo errado. É. O cara matando o próprio cachorro que ele gostava. Triste, triste. Porque, assim, a gente ouve história de sacrifício de cachorro. Você leva no veterinário, ele toma uma injeção, mas, tipo, com um revólver, cara. Não, e quando acontece, é uma decisão que o veterinário tomou que vai ser melhor pro cachorro, não o veterinário bêbado com um revólver, né? É. Pelo que eu ouvi, era uma coisa normal de fazendeiro na época de fazer isso. É. Mas ele se arrependeu. A minha vida toda ele contava aventuras do Tinoco. Ele gostava do Tonico também, mas com o tempo, o Tinoco foi ganhando uma aura de herói. Eu fiquei mais velho e fui acompanhando como essas histórias foram aumentando. No começo, eram os dois cachorros que às vezes matavam os bichos que entravam no sítio. Depois, foi ficando assim. Olha, com o Tonico e o Tinoco, não entrava um rato naquela casa. Eu não entendi o que ele quis dizer aqui. É que no começo, ele às vezes matava uns bichos. Depois de um tempo, passou assim, olha, não entrava nunca um rato. Não tinha nenhum rato. Ah, entendi, assim, a história foi crescendo, né? Era isso que ele tava dizendo, tá? Foi. Com o tempo, o Tinoco foi ficando maior que o Tonico também. Ele falava assim, o Tonico tinha cara de brabo, mas o Tinoco é quem protegia ele. É até um pouco confuso, né? Porque os nomes são muito parecidos. É, são, mas eu tô entendendo. É, era melhor que um deles se chamasse Lassie e o outro Flipper. Eu me sentia até um pouco culpado. Às vezes, quando tava bem bêbado, ele pedia pra eu levantar a blusa. E aí ele contava que o Tinoco ficou doente e que ele teve que sacrificar o bicho. Mas que até na hora do sacrifício ele foi valente. Nossa, cara, que cena horrível. Coisa triste, cara. Apesar disso, eu sempre fui o neto mais próximo do vô. E a gente tava sempre junto e por isso eu tava sempre ouvindo essas histórias do Tinoco. Quando ele ficou mais velho, ele se mudou de vez pro sítio. Eu já tava na faculdade e tinha um amigo da veterinária que tava sempre vendendo uns cachorros de raça filhote que eles criavam. E ele me ofereceu de graça um filhote de pastor alemão, a mesma raça do Tinoco. Oh. Aí eu pensei em fazer uma surpresa pra ele. Pro avô, né? Lógico. Achei que ele ia ficar feliz de ter um novo cachorro igual ao Tinoco, agora que ele podia ficar lá pra cuidar. Porque ele mudou pro sítio, né? Era isso que ele tava dizendo. Mas não foi assim. Ele primeiro deu um sorriso bem forçado e me agradeceu, brincou um pouco com o cachorrinho, que ainda era filhote. Cara, é muito bonitinho o cachorro bravo filhote, né? Ai. Sim, sim. Porque assim, você sabe, tipo, um dia você vai poder me matar, mas agora não. Não é a hora ainda. É como se fosse, tipo, Disney Baby. Depois ficou triste e começou a contar histórias do Tinoco. Aí, depois de algumas cachaças, ele ficou brabo e falou que nenhum cachorro seria igual ao Tinoco e pediu pra eu levar ele embora. Nossa, cara. Mais uma cena não tão horrível, mas horrível. É. Horrível. E o avô dele tem essa parada, né? Ele só consegue falar as coisas mesmo quando ele tá bêbado. Quando ele tá meio bêbado, né? Eu acabei ficando com ele e chamei ele de preto, porque ele tinha a cara toda preta. Tinoco era mais criativo, né? Melhor, era melhor. E ele me chamou o novo cachorro de Tinoco. Ah, é. Durante os anos que meu avô morou lá, eu até levei o preto algumas vezes pra passear lá e brincar com outros cachorros. Sim, ele tinha outros cachorros, todos vira-latas, nenhum pastor alemão. Mas eu acho que fazia mais mal do que bem pra ele ver o preto, porque ele sempre ficava saudoso e contando histórias do Tinoco, e depois ficava nervoso e reclamando. Agora que ele tava mais velho, ele até se emocionava e chorava um pouco. Foi aí que eu pensei que meu avô sempre teve revólver, arma, facão, e sempre falou em ser valente, não fugir de briga. Mas na verdade ele nunca matou nada que não fosse barata, rato. Então eu acho que ele não se perdoava muito de ter matado o Tinoco. Acho que era um arrependimento muito grande e uma culpa, e por isso que ele sempre ficava assim. Eu até passei a evitar levar ele lá por isso. Levar ele lá o preto, né, o cachorro. Caramba, cara. Que coisa triste, cara. Mas não, tudo bem, ele tá falando de como o avô dele encarou a vida, né, e os arrependimentos dele, mas... É. É realmente muito dolorido. Com o passar dos anos, ele foi ficando mais velho e um pouco doente e passou a ter dificuldade de ficar sozinho. Eu tô sempre na dúvida se ele tá falando do avô ou do novo cachorro. Eu também. Porque ele só usa o ele, né? É, mas eu acho que ele tá falando do avô. E passou a ter dificuldade de ficar sozinho no sítio, principalmente depois que minha avó morreu. O sítio foi vendido e ele foi morar com meus pais, já agora sem nenhum cachorro por perto. Ele já falava bem devagar nessa época e confundia um pouco as coisas. Confundia as histórias e até quando ele falava do Tinoco, agora ele confundia as coisas. Ele acabou tendo que ir para um asilo porque ele precisava de cuidado constante. Eu ia visitar ele sempre, e às vezes ele confundia eu e meus irmãos com nossos pais e nosso tio. Ah, é sempre muito triste, né, cara? Quando acontece esse tipo de coisa. Sim. É muito triste, né? Às vezes ele lembrava das coisas e às vezes não. Achava que as enfermeiras eram nossa avó ou nossa mãe. Essas coisas. Não era Alzheimer que ele tinha, mas o médico falava que era normal de você ir ficando mais velho e ir perdendo a noção da realidade. Era um pouco triste de ver, mas pelo menos ele não bebia mais. Tava sempre muito confuso, mas nunca estava realmente triste. Foi aí que eu tive uma ideia. Um dia, quando eu fui visitar ele e ele estava no jardim da casa de repouso, eu levei o preto junto. Eu tentei não forçar muito a barra, porque ele podia não cair no meu truque. Aí eu só mostrei o preto e falei: "Vô, olha quem eu trouxe." Ele ficou me olhando confuso, fazendo aquela cara que cachorro faz. Ah não, cara. Ele ficou me olhando confuso, fazendo aquela cara que cachorro faz quando fica confuso também. Aí eu não resisti e falei: "É o Tinoco." Putz. E aí o olho dele brilhou e ele abriu um sorriso que ele não abria há muito tempo. Nossa, cara. E ele começou a brincar com o preto, apertar o focinho dele, chamar ele de menino. Ele não tinha muita força mais, mas ficou brincando com o preto um tempão. Foi a melhor vez. Normalmente, quando a gente ia visitar ele, ele ficava cansado uma hora e pedia pra ir dormir. Mas nesse dia, não. Ficou brincando até o último minuto. Acertou o meu nome e pediu pra eu levar o Tinoco da próxima vez. Caraca. Mas não teve uma próxima... Claro que não. Mas não teve uma próxima vez. Alguns dias depois, ele ficou doente, foi pro hospital e começou a ter um problema atrás do outro. Ele tinha 86 anos. Os médicos já foram falando pra gente se preparar porque não tinha muito o que fazer se não deixar ele confortável e sem dor. Deixando bem claro que ele tá falando aqui do avô. Certo. E não do cachorrinho dele preto. Ele entrou em coma e depois morreu. Eu até tentei levar o preto no hospital que deixava fazer isso, mas ele não chegou a acordar pra gente ter a chance. Eu sei que o meu avô fez foi errado, mas na época ele achava que estava fazendo a coisa certa, protegendo a família e o próprio cachorro pelo medo de ele ter pegado raiva dos ratos. Ele se arrependeu e conviveu a vida inteira com a dor de ter sacrificado o melhor amigo dele. Acho que nessa última vez que eu levei o preto, ele teve a chance de se sentir perdoado. Ah não, cara. Esses caras também, né? Não, eles não pegam leve. É. Mesmo não sendo de verdade, acho que ele conseguiu morrer com essa paz. Espero que eles tenham se encontrado em algum lugar e estejam lá bebendo cachaça, ouvindo música sertaneja de raiz e brincando de jogar manga pra ele pegar. Um abraço. Cara... Foi legal essa história. Foi bonita. Tem o lado também ali dele, meio que de certa forma, perdoar o avô, né? E deixar o avô ter aquele contato com o cachorro que ele já não tinha mais depois de tanto tempo. É, o avô realmente gostava dos cachorros, né? Ele fez aquilo pra proteger os netos. É. É. É uma história bonita. Bonita. Pesado e bonito. Foi legal. E a gente conseguiu finalmente superar mais um episódio de Pets. Aê! Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, se você quer que cachorros vivam por mais anos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, dá follow no Spotify. Esse tipo de recomendação ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas são lidas e a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Brian Rizzo. Eu. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Saiba mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Eu vou ali abraçar um cachorrinho de pelúcia durante 8 horas. Hoje eu vou deixar meu cachorro subir na cama e dormir com a gente. Adeus. Tchau, Dona Pedra. Tchau, tchau. Parasol.